j'aime quand j'y ai sans vissé. N'a c'est l'igria, n'a c'est savoura. Vant qu'à poutre passe idée. S'na carnaval à ramassa. J'aime quand j'y ai sans vissé. N'a c'est l'igria, n'a c'est savoura. Vant qu'à poutre passe idée. S'na carnaval à ramassa. São Vicente é brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor. Nesses dias de loucura, cá tem guerra e carnaval, nesse mora beza sem igual. São Vicente é brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor. Nesses dias de loucura, cá tem guerra e carnaval, nesse mora beza sem igual. Não tem um festinha mais sossego, da doicita vou poder entrar. Coque e bafa cá tá faltando, hoje é dia de carnaval. Não tem um festinha mais sossego, da doicita vou poder entrar. Coque e bafa cá tá faltando, hoje é dia de carnaval. São Vicente é brasileiro. Loucura, cá tem guerra e carnaval, nesse mora beza sem igual. São Vicente é brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor. Nesse três dias de loucura, cá tem guerra e carnaval, nesse mora beza sem igual. Vicente é brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor. Neste dia de loucura, pra quem quer reclamar, se fora desse rei. São Vicente é brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor. Neste dia de loucura, pra quem quer reclamar. São Vicente é brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor. Neste dia de loucura, pra quem quer reclamar, que fora dessa cima. São Vicente é brasileiro.